Porco Arara, Porco Porco e mais barulho. Attack those units. That's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Saudações, senhoras e senhores, mais um Omelete Nights! Omelete Nights! Eita! Vamos gravar, vamos gravar! Vamos gravar, vamos gravar! Essa música é maravilhosa, a gente não pode cantar pra você aqui, mas você pode dar um YouTube, procure como Nelson Dantas, Suíte do Quilemeu, é isso? Suíte do Quilemeu. Você vai se surpreender. Do filme Cabaré Mineiro, porque a porno chanchada é um gênero muito injustiçado do cinema brasileiro. E quem sabe daqui a um tempo, quando o mundo for menos careta, as coisas sejam resgatadas e dado o devido valor. E todo mundo possa dançar nu. Tudo. E todo mundo também com o dedo no cu, menos tudo com a bunda de fora, é agora. Hoje já começou bom esse programa. Começou bem. Hoje começou bom, vamos lá. E aí, Dani Taranha? E você aí? Tá bem? Eu tô bem. Eu sou Érico Borgo, viu? Ah, sério? Você esquece, você não faz mais aquele negócio de tipo, ah, eu tô aqui com fulano, sabem. Com ciclano. Esse aqui é o Omelete, o quê? Número 15? Esse aqui? Não. 25? Olha, é isso que é o... 72? Você vê, né? As coisas começam bem, tá vendo? E depois... O que, que é que vocês estão falando de mim agora? Sou Dani Taranha, Érico Borgo está aqui. Você é... Ah, eu... Não, realmente. Não, você é a Dani Taranha. É, eu sou o Érico. Eu sou a Dani Taranha. Oi, Thiago Romariz. Oi, eu sou o Thiago Romariz. Oi, Marcelo Hessel. Olá, Dani Taranha. Bom, omeletenights@omelete.com.br, você manda seu e-mail pra gente. Muitos e-mails, muitas confissões, as pessoas abrindo o coração. Contanto que fique só abrindo o coração, tá tudo tá certo. Ótimo, a gente, né, precisa fazer uma retificação aí, pedir desculpas à mãe, já começar, é, né? Tem vamos que começar, começar já, então, com ela, tirar tadinho, o elefante da sala. E a gente não tá chamando a senhora de elefante. Ah, não, a gente, né, tá só... Não, vamos tirar o elefante da sala. Vamos explicar. É uma expressão isso, tá? Não, no Omelete Nights passado, a gente leu o e-mail da Evelyn. Evelyn que disse que sua mamã ouve o Omelete Nights. Devassa, né? Porque e aí o Érico chamou ela de devassa, na brincadeira. Porém, mãe de Evelyn não gostou. Eu vou ler o e-mail aqui. Tá. Da Evelyn. Oi, sou eu, novamente, a filha da devassa. Minha mãe... Minha mãe não gostou de ser chamada de devassa pelo Borgo. Ela até o ameaçou. Ela disse que quem fala demais acaba sofrendo acidentes fatais. Olha, louco. Outro que não gostou foi meu pai. Opa, a família inteira. Ah, e meu irmãozinho de 5 anos também tá ouvindo Omelete Nights. Pô, para, menina. Calma. Você tá... Ah, eu tô nervoso. Eles botam no som da sala, no som do system. Quando ele ouviu aquilo, resmungou bastante. Gostaria que o Érico pedisse desculpas para ela. O seu nome é Beth. Beth, eu não sei como é que o Érico vai pedir desculpas para você, mas Beth, eu vou pedir em nome do programa desculpas, tá? O Érico, ele não bate bem, ele é uma pessoa realmente bem perturbada. Ele não é normal, ele não entende as pessoas. Então, assim, desculpa, tá? A senhora não é uma devassa. A senhora, no mínimo, é uma mulher moderna, o que é muito bom. Não que devassa seja ruim, mas não é o que a senhora quer ser. Então, a gente respeita. Érico, vai. Eu acho que se tá ouvindo o programa, entendeu? Quem tá na chuva pra se molhar, esse programa aqui é um programa pros perturbados, é um programa pras pessoas, pra um segmento da sociedade... Que deveria estar preso, né? Tá? É desprivilegiado pela mídia. É um que isso? É um segmento da sociedade que é desprivilegiado pela mídia. Os devassos, os perturbados. Este podcast não é o podcast que você ouve por aí. Este podcast é o podcast que não bate bem. Esse podcast é o podcast da família brasileira. Tudo bem se for a família devassa brasileira. Então, fiz um elogio pra senhora, tá? Beth, fiz um você elogio. É maravilhosa. Senhora Beth. Família inteira de Beth, pai Beth, o senhor Beth, senhora Beth. Paulo Beth. Paulo Beth. Eu acho que Paulo Beth, Maria Beth e Evelyn Beth, eles são todos perturbados, isso é muito bom. Tá, então isso é um elogio. É um elogio. Tá. Ou quando eu ofendo vocês, eu estou elogiando, na verdade. Tá bom. Que é tudo com o dedo. Psicologia reversa. Eu. Tudo com a bunda de fora. É agora. Omelete. Continuando os e-mails, e-mail do Maurício Maia, que tem 30 anos. Tá bom assim, Érico? Os e-mails, e-mail, continuando os e-mails. Vai, Maurício Maia, 30 anos. Que é bombeiro militar. Olha só, tem um calendário de Maurício Maia? Não sei, mas pode ele mandar, ele Maurício, ele se tiver. É março, ele é março, ele é abril. Maurício Maia, março. Você acha que Maurício Maia abriu? Hein? Ele é março. Maurício Eu Maio. Acho que Maurício, março, Maurício é março. Março. Eu queria agradecer a todos que ouvem esse podcast aqui, porque vocês fase minha vida, viu? Nossa, que profundo isso. Porque, porra, é muito bom poder falar a merda que você quer falar, entendeu? Vocês não acham? Vocês não concordam? É bom demais. Porra. Sim. Especialmente quando tem pessoas pra ouvir, né? Pois milhares de pessoas. Meu, nossa, tô tanta coisa coxinha, né, meu? Pelo amor de Deus. Tô bem feliz. Posso? Tô bem feliz, bem feliz. Eu tô bem feliz. Vou continuar aqui. O Maurício, que é bombeiro militar, faz uma pergunta que eu não entendi. Vê se vocês conseguem entender. Se você pudesse ser o personagem de um filme dentro de outro filme, qual personagem, em qual filme você seria e por quê? Cacete. Nossa, que difícil. Minha cabeça tá explodindo aqui. Tá sangrando meu olho agora. Nesse momento, tem uma gota de sangue escorrendo pelo meu ouvido direito. A minha narina esquerda tá vazando também. Se eu pudesse ser um personagem dentro de outro filme, eu seria o Leatherface, o maníaco do Massacre da Serra Elétrica, dentro de A Origem. Meu Deus. Olha o rancor. Ele olha tem a dor ódio, de cotovelo, né? Do cara. Tem ódio pela Origem. Tem que cultivar, né? Sim, cultivar pode. A imagem pública das pessoas. Assim, o próprio Eric tá dizendo, não sei o quê. Né? Ah, eu não odeio A Origem, mas seria muito engraçado ser um maníaco. Seria engraçado, mas já tem o maníaco lá, que é a porra da é a porra da francesa da mina lá. É. A Piaf, mas é diferente, cara. Ter um cara com uma serra elétrica. Mas tem a Piaf, que é ele, muito ele ia passar por cima dela também, ele ia atropelar, ele ia comer a cabeça dela. Ela depois. Caralho, tem a Piaf, Hester, imagina agora, então tá bom, então eu quero ser a Piaf dentro de Origem. Que ela indo atrás do Leonardo DiCaprio. Nossa, naquele cenário lá, sim, meu Deus, hein. Aí sim. Puta que o Leonardo DiCaprio fugindo e ela. Deus me livre. E você, Thiago? Esquece. Quero, que... né? Então vamos todo mundo. Que, na origem, que personagem, né? Você colocaria dentro de Origem? Vamos... A gente deturpa. O cara manda a pergunta, a gente deturpa a pergunta e responde o que a gente quer. Não, melhor. Eu seria o Gizmo, o Gremlin lá. Eu teria uma multidão de Gremlins dentro de Origem. Não, eu queria ser o arquiteto do Matrix. Pra explicar tudinho o que tava acontecendo. Senhora, a cara dele, não, né? Aí sim. Ia ser muito caralho, bom. Thiago, você acaba de criar o pior filme de todos. Exato. Mano, o arquiteto é o filme mais punheta de todos os tempos. O arquiteto dentro daquela cidade do Oscar Niemeyer que a Piaf colocou. Tipo, nossa. Ia ser muito foda. E você, Dani? Que personagem que você queria colocar dentro de Origem? Eu não sei porque eu lembrei agora do Moonwalker, o filme Moonwalker. Uhum. Caralho, o Michael Jackson. Imagina vem o Michael fazendo Jackson. Moonwalker no... Sei lá. Ele pega aquela escada. De uma, como é que fala? Aquela escada que é meio torta, né? Não tem nem começo nem fim. E ele fazendo moonwalk, aquela a escada, inclinação. É, assim. Orra, caralho. E fazendo uma coisa meio Asher, assim. Ele anda, né? Vindo, fazendo moonwalk ali. Assim, moonwalk eterno dentro de Origem. Caramba. Caralho. Você dorme e acorda com. Se bem que a Origem, sonho, Fred Krueger também seria legal na Origem. Também seria bom. Fred Krueger é legal. Boa. Ah, Omelete Nights. Pô, e sabe quem eu tenho que agradecer também? Quem? Tem que agradecer a Ubisoft. Que a Ubisoft está patrocinando esse programa aqui só hoje. Só tem louco também. Uhul. Só tem perturbado na Ubisoft, uhul, né? Pra patrocinar esse programa. Só tem perturbado na Ubisoft. Olha, queria parabenizar aí. Parabenizar as mentes brilhantes da Ubisoft que resolveram que Assassin's Creed 4 Black Flag devia entrar no Omelete Nights. E eu concordo e vou dizer por quê. Porque eu descobri, jogando Assassin's Creed 4 Black Flag, que eu quero ser um pirata. Meu Deus. Você quer ser um pirata? Eu quero ser um pirata, sensação de liberdade de um pirata. Primeiro, você sobe no barco lá no Gralha, sabe? Você pega o timão e aí eles fazem... E eles celebram você. Imagina se eu entrasse todo dia na minha redação e todo mundo me celebrasse. Porra, eu sinto falta disso, entendeu? Aff! Eu entrar, ego aí, ó. Você imagina. Porra, senhor três letras. Caralho, ia ser muito bom isso. Ia ser muito bom você entrar no seu trabalho, não importa qual seja, mas você entrando lá, você entra lá, aí todos os seus colegas de trabalho... Assim, tá, mas você quer ser o mas pirata. Mas tem o pirata que é temido, tem o pirata que é querido, né? Não, mas o pirata é temido e querido na mesma proporção. Ele é querido pela sua tripulação e temido pelos seus inimigos. É isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser temido pelos meus inimigos, né? E amado pelos meus subalternos. Mas me fala uma coisa. É isso, o Eric é uma pessoa muito rara. Ele tem inimigos na vida real. Eu você tenho já... inimigos. Mas, o Eric, você quer ser um pirata só pela satisfazer o teu ego ou você quer usar a roupa do pirata também? Eu adoro a indumentária pirata. Ah. Eu adoro a roupa pirata. Mas você seria um pirata Jack Sparrow ou não? Odeio pirata Jack Sparrow. Você não gosta do pirata... Johnny Depp. Você queria ser clássico, assim. Odeio um tapa-olho. Pirata sujinho. Parece, sabe, jamaicano. Mendigo. O Jack Sparrow é uma mistura de mendigo com um regueiro, sabe? É. Regueiro, sabe? Oh, caralho, não gosto. Mas é tipo que um pirata o pirata, assim, né? Pirata de cultura pop é uma coisa... pô, é muito perfumado, que ele usa aquela camisa meio de linho, assim, com aquele lacinho na gola. Cara, isso não existe, tipo, pirata de verdade deve ser o cara mais sujo, mais mendigo que tem, assim. Com certeza. Porque ele fica no mar um tempão, não acha nada, eles não tomam banho. Fica todo mundo metido lá no barco, ele e a tripulação aí, gigante. Mas o povo dele. Dessa, tipo, nessa época, assim, dos piratas são bem sujos mesmo, né? Os caras são sujos. É, não todo tinha mundo, um lugar. Não são os piratas. Não tinha um lugar que... É. Sabe, o mundo inteiro, porra, a corte inglesa era fedida. É. Os caras tinham rato na peruca, sabe? Rato na peruca, parece um... Você tá com rato na peruca. É. Parece uma gíria. Os caras tinham rato na peruca. Rato na peruca. Todo mundo inventaram o porra do perfume na França porque os... Era marinhaca, né? É. E aí você imagina assim, aí o, porra, pelo menos o pirata tava, meu, eu usei aquela roupa lá no Omelete Gameplay com o Danilo Gentili, lá, roupa de pirata, tinha uma pluma no chapéu, tinha mangas bufantes, camisa de seda, pô, que delícia, cara. Mas é que fresco, tá, se você fosse um pirata... É fresco, se você delícia, fosse um pirata, é fresco, assim, pluma... Você não acha meio gay, é. Essa sua frase? Ninguém ia é te respeitar se você fosse um pirata de verdade. Você não ia falar que eu sou meio gay se eu tivesse duas espadas e quatro pistolas no meu peito. Eu ia matar você. Eu ia dar quatro tiros na sua cara. Se você usasse um chapéu de pluma, nenhum pirata ia respeitar você de verdade. Todos os piratas usam chapéu de pluma. Você barba negra. O barba a diferença negra usa. É que o Barba Negra usava aqui, na barba dele, ele tinha aqueles pavios que ele acendia pra ficar mais ameaçador. Ou seja, além de pirata, era pirotécnico. Não tem nada de ameaçador em plumas que você usa na cabeça. Não é possível. Mas isso. Você ia usar o tapa-olho lá? Não, só se eu tivesse os dois olhos, porque você perde o senso de profundidade, né? Aí entendi. É meio complicado. Pra quem jogar navega, videogame é importante, de tapa-olho. Né? Tente você em casa tentar jogar videogame de tapa-olho, fode, cara. Se você navega um barco, é importante, né? Ter um senso de profundidade. É bom ter senso de profundidade, porque senão fudeu. Mas, ó, eu não sei, assim, tem várias coisas. Os piratas... Umas coisas ó, ruins, coisas né? boas de pirata. Beber rum, que é bom beber rum. Você ficar pendurado na cordinha lá de um barco pro outro, isso é bacana também. É, abordar. Abordar barcos, é pô, legal. Lutar com espada, é iradíssimo. Lutar com espada, arrow fling, assim, coisa legal de pirata. Mas eu ia ter, e mulher, uma mulher em cada porto, né? Uma mulher em cada porto é um negócio legal, assim. Uhum. Eu acho que, sei lá, talvez eu pudesse ser marinheiro também, não sei. Tem que se decidir. Vocês não iam querer ser pirata, Hessel, você não ia dar um bom pirata, eu acho. Você é muito pacato. Sou muito pacato, sou meio caseiro, né? Meio caseiro. É, né? Meio pirata não dá pra ser caseiro. Não, não pode, ele não tem casa, né? E você, Thiago Romariz, você quer ser? Eu gostaria de ser um pirata. Isso é bom. Mas eu não gostaria, eu queria ter um olho só. Acho que fica mais ameaçador, entendeu? Então você ia ser o pirata com dificuldade. Eu ia ser o pirata sem senso de profundidade. É, o pirata tem dente de ouro também. Dente de ouro é foda, é muito bom. Dente de ouro, beleza. O foda do pirata é esse. Você sempre tem que ter, faltar uma mão, ter um cotoco em algum lugar, né? Tipo, falta uma perna. Mas olha, isso é foda. O dia que você precisar cortar uma mão, Érico, você me chama. Você vai cortar minha mão? Eu posso cortar sua mão, posso cortar seu pé. Olha só, quase uma letra a mais. Olá, ya. Ai, é o pirata. Entendeu? Eu sou o pirata do pau de pau. Não foi isso que eu disse. Eu pirata do pau de pau. Omelete Nights. Olha só, tem e-mail aqui, dois e-mails bem parecidos, o do Pedro e do Luiz Felipe. Eles querem saber, olha só, o Luiz Felipe diz o seguinte: se cada um dos integrantes do Omelete Nights fosse morrer agora, ele for oferecido uma morte específica para cada um deles, exibidas em filmes, quadrinhos, animações, seriados, etc. E o Pedro pergunta, de todas as formas possíveis de morrer, qual delas é a pior. Então são parecidos, o que vocês... A gente tem que escolher a pior? Não, ou a pior, ou escolher uma forma de um filme. A pior eu acho que é tipo aquelas... É, acho que afogado deve ser uma sensação horrível. É, afogado é foda mesmo. Afogado, queimado, enterrado, sei lá, esse tipo é de coisa assim. Né? É, eu acho que aquilo que você sofre muito é... Mas se você pudesse escolher uma morte do cinema, do... Eu ia escolher uma das mortes do Guerra dos Mundos, que é o filme do Spielberg com Tom Cruise. Quando os alienígenas invadem, eles soltam um raio lá, ele vira pó. O humano vira pó. Não sente nada. Eu senti absolutamente nada. Quanto mais rápido, morte, melhor. Então. Se é pra morrer, vou morrer assim. Tem morte legal que é morte de ficção científica espacial. Que o cara é um astronauta e ele tá sem oxigênio. E aí, não, me deixa aqui, vai ficar tudo bem. Sabe aquele cara que faz o último sacrifício pra salvar o resto da galera, assim? Aí falou, não, fica aqui, eu tô vagando. Aqui em direção lenta ao sol. E ele vai em direção ao sol. Então, não, estou aqui vendo a terra de longe, não sei o quê. Falei, pô, puta morte legal. Puta, é tua cara essa morte, não, velho. Morte é poética, a tua, né? Cara. Né? É a tua cara. Fala, vamos morrer aqui quietinho. Não, fala. Não, tô aqui. Relaxa, vai lá. Tô de boa aqui, tô de boa. Tô curtindo o sol aqui. 1% de oxigênio. Tá tranquilo. Tô susto. Nossa, é tua cara essa morte. Ou então me jogar de moto no Grand Canyon. Essa morte é legal também. Ou me jogar de carro. Tipo Thelma e Louise, assim. Thelma e Louise, boa. E você, Dani? Não sei, eu tava aqui pensando várias mortes interessantes. Se eu quisesse uma coisa dramática, sei lá, poderia morrer perseguida pelo Jason, assim, que ele vai jogando um machado e vai... Uma você coisa ia dramática, correr tropeçando, assim, porque tem que correr exatamente, tropeçando. Exatamente, uma coisa bem dramática, porque faz uma presença. Mas eu acho que, de verdade, se eu tivesse que escolher, eu escolhi a morte daquele filme É o Fim. É o Fim, né? Uhum. É. A hora que abre o chão, as pessoas começam a cair. É. Entendeu? Acho que eu ia querer essa morte. Falando nisso, eu preciso agora urgentemente assistir o Jason no Espaço, que é o Jason X, porque eu quero saber se tem alguém que morre pelo Jason e ao mesmo tempo em direção ao Sol, enxergando a Terra. Caralho, verdade, você acabou de lembrar Jason no Espaço, tem a morte mais sensacional de todas. Qual é? Uma menina ou duas meninas, ele pega uma delas lá. Coloca... Sempre tem duas meninas, isso é incrível, então, no espaço, na terra, no lago. E aí ele pega as meninas, tipo, mete a faca, não sei o que lá, só que elas não morrem. Elas ficam agonizando, ele coloca elas, uma delas dentro de um saco. E aí começa a bater com a menina no saco, bater o saco no poste, no chão. Que isso? É sensacional. De repente tá assim, ele mata e você vê que ele vai colocar dentro do saco. Aí corta, vai pra uma outra cena, outras pessoas. E aí quando volta, o Jason já tá com o saco na mão e... Pá! Pá! No poste! Cara, sensacional! Bravo, essa, né? O Jason morte. Bravo. O Jason é sinistro. Bom, Jason e a minha boa. Morte, tá? É a minha morte vai ser com asteroide, aquela do filme Asteroide, que ia morrer todo mundo junto. Tá? Olha só. Ia morrer todo mundo junto. Você viu como você é? Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu quero que morra todo mundo. Omelete Nuts. Entendeu? Estava comentando aqui antes o Lulu, esse aplicativo horroroso que inventaram. Por que é horroroso? Não, porque é uma babaquice. E só aí os caras estão tá tudo. Baixa. Não, e aí. Você tá bem cotado no. Eu não tô, ninguém me cotou nessa. Olha porra aí a oportunidade de cotar o Érico Borgo. Ninguém então, me cotou ainda. Ninguém me cotou. Alguém te cotou? Vai cotar, vai cotar. Cotou, vai cotar no Lu, é agora. Alguém te cotou. Ninguém me cotou. Eu tenho visualizações no meu perfil, mas nenhuma avaliação. Não sei o que isso e significa. E aí os caras estão chateados com o negócio, tão mal. Ai, porque não sei o que. Gente, é uma bobagem. Cara, eu tô esperando, eu realmente tô esperando que as piores notas possíveis. Eu tô esperando, porque puta que pariu, só tem mulher rancorosa, entendeu? Só tem mulher rancorosa. E aí você vai lá, porra. Queria dizer que eu estou vendendo nota no Lulu. Você que quer ser vendendo bem... hashtag. Vendendo hashtag no Lulu. Você que quer ser bem avaliado. Paga por hashtag, né? Você me paga, eu vou lá, eu falo que você é demais, que você é pra casar. Que você tem um, pauzão e tudo. Tem um pau grande, entendeu? Que você é tudo isso. Então é só você me pagar que eu estou vendendo hashtag no Lulu. Eu fico realmente surpreso que tem caras que têm nota positiva, assim. Porque, caralho, quem te avaliou é alguém que não tá com você, entendeu? Cara, o Lulu, ele é explicado de três formas. Pois não. Conte-nos. Primeira forma. Não, forma primeiro que o cara não precisa nem se preocupar com o Lulu. Porque, assim, a mulher que vai dar nota baixa pra esse cara... É porque tomou um pé na bunda. Exatamente o que eu tô dizendo. Ponto. A mulher que vai dar nota alta pra esse cara é porque tá ela agora. Deu o pé na bunda. É, pô. E ela não tá afim do cara ela também, deu, né? Ela deu o pé na bunda pra... Pô, o cara tá mal. O cara gosto... tá mal, vou dar uma nota boa pra ele. Vou dar uma notinha ele, boa é. Pra ele pra aumentar a moral dele. E a garota que tá no meio termo, ela quer pegar o cara. Só que ela, não, ela vai no meio termo pra ver o que as outras estão colocando, você entendeu? Mas e tem também uma classificação se ela quer, ali, mas tipo... também se ela quer pegar o cara, não necessariamente ela vai dar nota alta, entendeu? Porque vai chamar a atenção de outras, mas é por isso sabe? Que eu tô te falando, ela vai dar uma né? nota média. Exato. Pra ver o que as outras estão colocando, entendeu? É isso, gente. Vocês estão muito preocupados com o Lulu. Ó, desses apps de relacionamento, assim, que as pessoas estão usando e comentando, acho que o Tinder é muito mais eficiente do que o Lulu. O Lulu... Não sei, acho que vai durar pouco. O Tinder não, o Tinder pegou. Eu não uso, mas, pô, tem cases de sucesso no Tinder. Assim. Sabe, tem um e-mail que chegou aqui de um ouvinte que usou o Tinder. Tem uma amiga minha desesperado. Que foi sair com um cara que usa o Tinder. Aí ele chegou assim pra ela, ó. É, a gente vai sair e tal. O Tinder funciona assim, você decide lá um raio. É, eu quero encontrar pessoas a 10 km daqui. E aí ele pega, ele faz uma combinação no seu perfil no Facebook, ele vê se vocês têm interesses em comum, amigos em comum, e ele fala, ah, essa pessoa pode encontrar com essa outra aqui. É um aplicativo do vagabundo, né? Porque é exatamente que o Facebook devia servir pra isso. É. Caralho. Exato. Aí, no caso, ela foi sair com um cara e ele chegou pra ela assim, olha, a gente vai sair hoje e eu queria já te avisar que amanhã a gente não vai se ver mais, então amanhã eu vou te bloquear porque eu saio com outra pessoa e tal. Já vou deixar avisado isso pra você não criar expectativas falsas e é assim que acontece. E, tipo, o cara era um gordinho, assim, um nerd, tá? Olha o gordinho querendo passar o rodo no Tinder, mano. Mas rolou? Mas isso funciona, tem gente que passa o rodo no Tinder, tipo, é uma pessoa por dia. Gente, mas o Tinder é pra você comer gente, não é pra você ter um relacionamento. Ah, beleza, tipo, tô de boa, aí sai fora. Pessoas que procuram relacionamento no Tinder estão erradas, gente. Desculpa, esse aplicativo é pra você comer pessoas. É aplicativo de pegação. É de pegação. Ó, o e-mail aqui do Bob, ele tem 31 anos e tem um problema. É, acho que vocês já conhecem o aplicativo Tinder. Pois bem, conheci uma garota através do Tinder. Eu conheci agora, o resto eu curto. Explicou. Vamos baixar o Tinder. Tudo. Eu baixei pra ver como é que era, fiquei 20 minutos e saí. Fiquei com muito medo. O tem cara? De perseguição, né? Não, tô falando de mim. Você. Você, eu Dani baixei Taranha. Pra ver como é que era. Tô fiquei confuso. 20 minutos Eu não vou baixar saí. Esse negócio nunca. Você tá olhando o papel e falando de você? Que você não presta atenção em mim, Érico. Eu estou dissertando como sobre não, Dani Taranha? O programa. Como não? Preste atenção, olha só. Voltando para o e-mail do Bob. Bob disse que algumas semanas trocando mensagens no Tinder, depois no Facebook e depois no WhatsApp, ele conseguiu marcar encontro com a moça. Cara, o cara é o pior. Mano, você levou tanto tempo assim pra pegar, não conseguir um encontro Deixa com uma mina? Deixa ele, tadinho. Na porra de um software que é pra isso? É só pra isso, não tem por que demorar, gente, entendeu? Ele, às vezes ele é tímido, às vezes ele não é um cara tímido. Ágil. É, tímido. Bom, enfim, o tal encontro rolou muita química, risada e beijos. Mas, depois disso, a Tinder Girl começou a postergar um segundo encontro e sempre usando subterfúgios como estou enrolada no trabalho, esse fim de semana pra mim é impossível, tenho prova na pós. Bom, lá se vão 15 dias desde o primeiro Tinder date. Apesar desse tempo todo a gente conversa, troca ideia, babababababá. Amigos do Omelette Nights, por acaso essa garota me friendzonizou? É isso, eu não sei falar isso. Não, ela tá te cozinhando que apareceu outro cara, querido. Friendzone é outra coisa, que você não consegue pegar porque você virou amigo. Exato. Ele já quer saber saiu. Se ele... Ela colocou... Você está em banho-maria, tá? É. Ela está te cozinhando ali porque ela... Logo que saiu com você, já ela está saindo com outro cara, o outro cara interessa mais, mas ela está... É a dura realidade, estive lá, passei por isso, tá? O outro cara interessa mais... Porque ela quer casar com esse outro cara. Que isso? E emprenhar. Você não sabe? Eu sei. Aconteceu comigo. Mas é bem por aí. Pode ser o step. Ele deve ser o step. Aconteceu comigo. Pode ser simplesmente ela não ter gostado comigo. Do cara. Não gostou do aconteceu, cara. Aconteceu exatamente. Não, ela gostou, entendeu? Mas aí que tá. Tem um outro cara na história que ela gosta mais. E ela tá apostando no outro cara. Se ela tomar o pé na bunda, você é o plano B. Você já tá lá engatilhado, ela vai falar... Como chama? Passou. É Bob, né? Bob. O Bob, no melhor dos casos, ele vai virar o foda fixa da menina, entendeu? Porque tem carros que tem um step, a maioria dos carros. Tem gente que tem 5, 6 steps, que são os fuck buddies aí, são o booty call, entendeu? O cara do telefone fala, o que você tá fazendo hoje, não sei o quê. É por isso que estavam dizendo na internet aí... Chama o... fuck friend, né? Fuck friend, é. Tinha um texto que tava circulando na internet de um guia aí pra mulheres dizendo, olha, se tem um cara que tá interessado em você, mas ele te diz no dia que quer sair à noite, é porque o cara tinha outro negócio que não deu certo e foi convidar você, então fica ligada e tal, não sei o quê. Não, o cara que te liga 10 da noite de um sábado, meu amor, desculpa, você é o plano B dele. Você é o step 4, né? Exatamente, se ele te liga às 10 da noite do sábado de uma sexta, desculpa, você é o plano B. O Bob, é o seguinte, ele perguntou se ele continua indo atrás. Não, cospe gato. Nela, Bob. Não! Bob, para de falar com ela, dá um gelo. Você vai ver o que vai acontecer. Ó, eu só sei que eu não vou baixar esse Tinder aí de jeito nenhum. Schindler. Não vou baixar. Schindler. A lista já penso Schindler. Em buceta o dia inteiro, vou baixar esse negócio, só vai piorar a minha situação. Omelete Nights. E-mail maravilhoso da Carol. Ela diz o seguinte, gostaria de parabenizá-los pelo podcast que é incrível. Dani, você é uma linda, Borgo, você é um delícia, Récio, você é um tchutchuco, e o sotaque do Thiago leva qualquer uma ao orgasmo. Olha, Thiago. Olha só. Tá. Nossa, e se eu começar a falar assim também? Eu que sou um de... Né? E o tchutchuco, fale assim também. Acho. Ache. Ache. Ache. Ache. É hoje. Acabou de inventar ele aqui agora. Ache. Ai, Brasil, olha só. A Carol diz. Thiago é nosso exótico. Quando a gente começa a falar o podcast, falei, a gente precisa ter um cara exótico. Precisa ter um cara exótico. É, um exótico. Falei isso ou não falei? Falou, tem que ter a minoria no... Tem que ter um cara com sotaque, porque eu gosto de... A única coisa que é legal de podcast é um cara com sotaque. A Carol diz o seguinte, vem através deste relatar e pedir ajuda com um probleminha que venho passando com o Ricardo, meu namorado. Então, Carol e Ricardo, ok? Conheci Ricardo na academia há cerca de 2 anos e estamos namorando há 1 ano e meio. Ele é um puta nerd. Eu nunca vi isso como um problema, porém, de um tempo pra cá, ele aderiu a um hábito que vem me incomodando bastante. Tudo começou em um evento que ocorreu em São Paulo e que ele fez cosplay do Kratos, é isso que fala? É. Kratos. É Kratos, tá? Que fala. Tá. Quando eu o vi, a pintura despertou em mim um desejo e este desejo me proporcionou a noite mais animada de minha vida. Olha, Ricardo é mandou bem. A Dani Taran não sabe quem é Kratos. Quem que é Kratos? O Kratos é um protagonista de um jogo que chama God of War. Ele é o deus da guerra, entendeu? É. Ah, cara bombadão, tá, careca, gigante e tal. É um grego bombadão, tipo é Vin tipo Vin Diesel. É o Vin Diesel pintado de branco hétero. Com listras hétero. Pretas, com listras Vin vermelhas. Diesel hétero. É o Vin Diesel hétero. Tá. O Vin Diesel hétero pintado de branco com listras vermelhas. Entendi. E cicatrizes. E aí a Carol diz o seguinte, comentei com ele que podíamos fazer isso mais vezes e agora quase toda vez que vamos fazer um amorzinho gostoso, ele envolve pintura corporal no meio. Caralho! Ai. Recentemente ele se vestiu de Darth Maul, é isso? Maul? É, Darth Maul. Uhum. Darth Maul. Achando... Ele disse Star Wars, tá? Episódio 1. É isso, tá. Só que o efeito foi o inverso, achei ele grotesco, mas não comentei nada pra não ofendê-lo. Agora ele tá me propondo bizarro, que eu, né, me vista como uma mística, mas me recusa a fazer isso, que não iria em motel algum pintada de azul, tampouco quero sujar meus lençóis de cama. Pergunta de Carol. Eu nunca pensei Jesus. Nisso. O que eu faço para acabar com essas bizarrices, mas sem ser rude ou fresca? Olha que problema a Carol tem. Finalmente um problema de verdade. Isso é um problema. Isso aqui é um problema. Mas você sabe porque que... Porque dependendo do produto que ela usa, guache, essas coisas, é péssimo pra pele, né? E mancha. Você pega no olho. Ela pode pegar uma micose. Micose? Ela pode morrer. Tem um cara que se pintou de Hulk, que saiu notícia na gringa, em todo lugar. Não conseguia tirar Hulk, a tinta. Não conseguia tirar a tinta. Muito burro, né? Mas cara, é o Hulk pra sempre, né? É? Ele se pintou com o quê? Que tipo de... Ele colocou uma tinta. Cara, era uma tinta industrial. Ah, puta que pariu. Era uma tinta industrial dessa de tingir coisa, assim. Mas é burro. Nossa, também, né? Caralho. Bom, gente, vamos ajudar a Carol. E aí, não, ela fala é um o quê negócio, pro Ricardo? O curioso é que essa é uma reclamação cada vez mais constante em todas as redes do Omelete. Sabe? O nome da TV já teve coisa parecida, assim, também. O cara, porra, não consigo parar. Caralho, cosplay é o craque da nerdice. Tá cosplay na cama, né? Sexo. Cosplay na cama. Olha, felizmente eu escapei disso, porque eu achei que eu ia ter uma vantagem muito grande aí. E... com essas coisas de cosplay. E nada aconteceu. Daí eu fiquei com uma impressão que cosplayers se levam muito a sério e tal. Mas... agora eu começo a achar que eu escapei mesmo, que eu podia ficar viciado nisso aí. Então, eu estou realmente preocupado com esses leitores aí, com esses ouvintes, que estão presos no ciclo do cosplay. É um ciclo vicioso do cosplay. O ciclo qual vicioso o nome? Carol? Carol. Eu acho que a dica pra ela, tipo... é não... o cosplay é legal por ser diferente, sabe? Por entrar... por ter uma... pô, uma diferença. Sei lá, ela vai se vestir de mística. Tudo bem que ela já tá enjoada agora, mas se ela fizesse... mais, gente. Pois é, ia ser legal, pô, é diferente. O cara fez o de Kratos uma vez, é legal. Agora, não pode virar rotina, entendeu? É isso que o tem cara tem que falar não pro cara, então mas fala aí tem que ele, falar pro cara. Eu podia explicar isso pra ele, tipo, o lance da tara, o lance da exceção é que é uma exceção, não é um negócio da rotina, entendeu? Toda vez aí enche o saco. Conversa com ele, Carol, de boa. É, fala, querido. Passar agora pro sadomasoquismo... faz outras coisas. Coisas. Como é que é? Cock and Ball Torture. Ou então, que aprendeu aqui outro dia. Ou então pode acabar com todos os personagens, né? Porque não tem muito personagem Bukaki, pintado assim. Não lembrei agora de Bukaki. Bukaki. O que é Bukaki? Bukaki é foda, envolve mais pessoas aí, né? Lembrei agora de Bukaki. Não sei porque eu lembrei de Bukaki, mas lembrei. Por que quando você fala Bukaki, toda vez que você fala Bukaki, seu rosto fica mais vermelho? Me explica o que, que é bucaque. Eu nunca fiz bucaque, queria explica, dizer não isso. Não explica. É um prato. Eu lembrei, gente. Eu tem limite. É um prato, é comida japonesa? Tem é limite japonesa. Nesse programa. Esse, olha, encontramos vamos o limite bucaque, vamos do Let Nights. É o bucaque. É o bucaque. Tá? Bucaque não pode. Gente, lembrei agora. Fica a dica também. Vai que a Carol e o Ricardo... Não dá dica para as pessoas fazerem tá bom, bucaque, desculpa. Caralho. Não sei, gente. Me veio aqui na cabeça. Me veio um bucaque. Me veio um bucaque. Ela já tá com problema, coisa tingida lá. A roupa de cama dela toda fodida. É, sabe? Vai fazer um bucaque não vai ser legal. E o bucaque continua. É, vamos lá. É o Omelete Night. O que que é o bucaque que eu não sei? Você não sabe mesmo, eu achei que você tava zoando. Thiago Romariz, o meu computador tá ali. Tá. A gente não vai explicar isso no meu programa. Computador está não ali. Não, abra a tampa. Celular, isso. Pega o seu coloca celular. Coloca aí, bucaque. Imagina um bucaque envolvendo o Kratos, o Darth Maul. Na verdade são três Ks, tá? É KK e o IK. Bucaque. Bucaque. KK. Do japonês... Porra. É uma coisa japonesa. Porra. Pra você ter uma é ideia japonês, de quão perturbado é uma coisa porra. Japonesa. Tá? Omelete. Próximo e-mail do Bruno. Bruno diz o seguinte: se vocês pudessem escolher algum filme para atuar como figurantes, qual seria? Ah, eu queria qualquer filme que eu pudesse me jogar. Sabe assim? Sei lá, tá tendo uma batalha, as pessoas pulam e se jogam e caem nos colchões, assim. 300, aquela 300, cena do abismo lá. Que o cara... Ah, eu queria me jogar. Onde tiver uma galera se jogando, eu quero ir também. Tá. Eu quero esse. Qualquer filme que tiver isso. Eu queria participar de algum filme daquela série Premonição. Tipo, tem as mortes mais bizarras do mundo, mas são muito iradas. Eu acho muito criativo o jeito que eles fazem aquelas mortes horrorosas. Eu queria ser uma dessas mortes, sabe? Pra ser um dos figurantes. Tipo, quando eles matam 10 pessoas, aí uma das pessoas perde metade da cabeça e a metade da cabeça dela voa na cara do outro, tipo... Queria que fosse a minha cara voando, sabe? Isso ia ser legal, uma participação interessante. Queria que fosse sua cara voando. É, tipo, isso ia ser legal. Legal. Isso é um podcast perturbado mesmo, né? Eu queria ser figurante nessas comédias, assim, tipo Projeto X, que tem balada de adolescente, Super Bad. Pô, figurante de festa é incrível ser um figurante na festa dessa, porque só tem gostosa. É todo mundo lá na beira da piscina e tal, tem aquelas as bexigas e drinks coloridos. Pô, seria perfeito. Eu queria ter sido figurante no Gatsby. O só Gatsby, glamour, aí sim. É, no Gatsby, no grande Gatsby. Porque no grande, lá, porra, eu fui ao set, caralho. Era só as minas muito gatas. Que é uma festa como a minha, só que com gravata borboleta. Com gravata borboleta, os caras muito loucos, todo mundo dançando. E na piscina, e os caras bêbados na piscina. E o Leonardo DiCaprio ali, assim. Pô, foda. Aí sim. Queria estar numa festa com o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio ali, com o coquetel na mão, assim, tipo, ó, oh, divirtam-se. Fala, caralho, Leonardo DiCaprio tá me mandando me divertir, bora. E aí, pronto, entendeu? Porque, olha, vou te falar uma coisa. Eu já fui figurante duas vezes. É um saco. É chato. Tem nada mais chato. Eu fui figurante uma vez só, no clipe de uns amigos meus. E na edição final eu não apareci. Fiquei o dia inteiro naquela caralha. Você entendeu? Eu também não apareci, eu e fui eu cortado. Eu não apareci. Fiquei... Mas puta. Tem a arte da figuração, tá? Deixa eu falar. Verdade, o resto apareceu. Eu apareci no Crime Delicado porque eu atravessava o caminho do protagonista lá. Cara, eu beijava a protagonista e eu não apareci. Ah, e como eu não sei é? O que você fez. Não, eu tava no rosto. Ah, tá. Falei, ué, que diretor festa. É esse você que não aproveitou sorte, essa resto. Cena? Você deu sorte, cara. Não dei sorte, foi um lampejo, assim. Aí depois o Beto Brandt falou assim, pô, eu gostei disso que você fez, que você atravessou o caminho do cara, não sei o que e tal. É, porque eu pensei, né? Peraí, o Beto Brandt falou com você? Ele falou, falou. Então você deixou de ser figurante, cara. Porque nas leis do cinema dos Estados Unidos, olha, é, se o diretor sabendo, falar com nada. O figurante, o figurante deixa de ser figurante e passa a ser ator. Olha só, ele tem, se isso. O diretor falar com o figurante, isso configura a atuação. Ele tá te dando, o diretor está te dando uma ordem, portanto, você deve receber na mesma tabela de ator. Olha aí, não ganhei nada, tô cantando vantagem aqui. Então, por isso que quem fala com os figurantes é o assistente de direção que fica com o megafone e fala, agora vocês todos aí, se divirtam. O diretor não pode falar. Se ele abrir a boca pra falar, fudeu, porque eles têm que pagar uma puta bala. É do caralho isso. Assim. Uhum. Estados Unidos é foda, cara. Muita regra. E eu fiz figuração no filme do Seth Rogen, cara, do... Observe and Report, que é segurança não sei o quê. Segurança fora do controle. Segurança fora de controle, é isso? Acho que é isso mesmo. Fui lá, fiz figuração, pô, tava fazendo compra atrás da cena, os outras pessoas que estavam comigo lá fazendo segurança apareceram todos. A câmera virava toda hora que era pra eu aparecer, assim, eu tava ali, sabe? Uhum. E não apareci, puta que pariu. Dá mais raiva, né? Aparecemos todos no Nerd of the Dead. Sim. Como figurantes. Vocês atuaram, né? É verdade. Vocês atuaram. Eu passei uma madrugada inteira apanhando a menina lá e no fim são 5 segundos. Apanhou gostoso, vai. Apanhou gostoso, mas pô, saí com uns vergão, ela só tomava murro no peito, mano. Porra, eu fiquei lutando com outro cara lá, com um dos caras. Porra, puta que pariu, né? Você ficou com uma. Você ficou sendo cavalgado a madrugada inteira por uma menininha peituda. Pois é. Então, parabéns pra você. Obrigado. Olha só, o e-mail do Bizarro Trindade diz o seguinte: no Apocalipse Zumbi, se vocês quatro estivessem encurralados e a única chance de sobrevivência fosse deixar uma pessoa de isca para os zumbis comerem, quem cada um de vocês ia escolher como sacrifício? O mais gordo, o mais gordo, o maior possível. Pegar um desses caras aí, jovem nerd. Esses jovem nerd, eles dão muita comida, assim. Deixa lá para os caras comerem, meu. Ele tá falando da gente, Você, olha o seu tamanho, você não dá pra nada, o cara nem palita o dente com você. Olha, eu não ia pela gordura, eu ia pelo rancor. Érico Borgo, eu ia te jogar pros zumbis te comerem. É isso que ia aplaudir enquanto ia aplaudir. Tá? Não, entre nós eu ia jogar o Hessel fácil, ia demorar mais. o Hessel ia brigar com o zumbi lá ainda, ia dar tempo de eu correr, tranquilo. Você é cara do... Eu não jogaria nenhum de vocês, porque eu amo todos igualmente. Ai, ai. Tá? Jogaria os três juntos, né? O problema de largar o Eric é que não ia dar luta. Ele ia torcer o pé lá, ia se entregar na hora e tal. Me dá uma bota! Eu acho que eu deixaria o Thiago pelo seguinte. O Thiago é o cara que mais come do grupo. E, puta, você imagina, escassez de recursos. Não é por nada, cara. Tô sendo só prático aqui. Você come demais, Thiago. Você come demais, cara. Omelete Nights. Se você fosse uma empregada doméstica, na casa de quem gostaria de trabalhar? Olha, Maria Clara, que maravilhosa, Marie, né? Claire. Sempre delicada. Sempre fina. Sempre linda. E aí, gente? Empregada doméstica, na casa de quem que vocês gostariam de trabalhar? Na casa de quem? Primeiro, quem eu não gostaria de trabalhar? Hugh Hefner. Howard Hughes, esses caras, tipo a casa do Érico, germófobo, assim, a pior casa que você pode trabalhar. O Hugh Hefner é germófobo? No Howard Hughes era germófobo. Mas e o Hugh Hefner por quê? E o Hefner é um putanheiro, né? Você tem que limpar a porra dele inteiro, todo, né? Dia. Não dá. Eu também consegui pensar em casas que eu não gostaria, tipo, casa da Bruna Surfistinha, não. Nossa, não. Né? Mas hoje na casa dela, ela tá ok. Ela já parou com a profissão. É. A Bruna Surfistinha? Sim, faz tempo. Ela é escritora, tá? Ela é escritora. Mulher é conceituada agora. Mas, por exemplo, acho que eu trabalharia na casa do Kubrick. Porque apesar dele ser louco, assim, ele ter fobias e pirações e tal, pô, só tem coisa modernista na casa dele, né? Pelos filmes, aí você imagina, assim, deve ser super fácil de limpar. É. Só superfície lisa, assim, né? Umas coisas, tudo clean. Tudo, é legal tudo clean de limpar, tudo né? Clean. Quanto não, eu melhor. Iria, eu ficaria na casa do Peter Jackson. Ia ser, sabe, o cara anda descalço, ele deve ser muito gente boa, sabe? Parece deve ser um cara simpático. Deve ser sujinha a casa dele, não é? Será que não é sujinha? Não, Peter Jackson. Não parece. Tem cara de sujinho. Não, ele só parece ser um cara simpático, ele assim. Tem cara de sujinho, mano. Ele tem cara de sujinho. Não, eu não acho que ele tem cara de sujinho. Ele é gordinho, ele é, sabe? Agora ele tá magro. Cara super... Não, e ele o cara tá é casado, velho. Tipo, a mulher dele não tem cara de sujinha. Teve tipo... outro dia aí, não tem cara de sujinho. Então, parece ser um cara bem abastado, tipo, deve comer bastante, entendeu? Deve gostar de comida. Olha lá, então... olha lá. Olha lá, Thiago. Eu gostaria de cozinhar, entendeu? Eu acho que deve ser uma família divertida de se participar. Cara, eu não queria ir pra casa da Jolie e do Brad Pitt. Deve ser um saco. Nossa, deve ser chato. Muita criança, deve fazer uma bagunça, uma zona. Não, e deve ter uma cagação de regra foda, assim. Tipo, você tem que... todo mundo tem que comer junto, sabe? Essas famílias, assim. Eu acho que a Angelina Jolie deve ser desse jeito. Não, deve ser um... uó. Eu acho que de todos os cineastas, o cara melhor de trabalhar deve ser Guillermo del Toro, cara. Casa do Guillermo del Toro, que ele tem uma man cave. Tipo, caralho, o Steve já foi lá, nosso correspondente em Los Angeles. O cara já foi lá, já visitou a casa, falou que é incrível. Que é, tipo, paredes e paredes e mais paredes de tranqueira. Foda que é atulhado, né? Imagina limpar aí, vai que quebra. Porque se eu fosse empregado, eu ia quebrar Eu sou muito mas desastrado. Mas ele não deve deixar a empregada limpar, né? O lance é, ele não deve limpar nada, cara. É. Primeiro ali, ele não é... Esse não é muito limpinho, entendeu? É ele, não. Nossa. Esse não é. A gente ouviu já de várias fontes aí, o pessoal que trabalha com o cara e tal, falou, pô, tá um cara, meu, é o melhor sujeito do mundo. É tipo um ursinho, assim. O cara é um urso amigo nerd. O cara é o melhor cara do mundo, mas tem um problema de higiene. Já falaram mas disso. Mas quando eu não senti CC nem nada, assim, quando eu entrevistei ele. Mas, não, é, mas porque... é que você fica meio longe, você não abraçou ele, né? Não. Cara, então. Higiene é um problema, né? É que custa tomar um banho? É, higiene é um problema, sim, Dani. Mas tem gente que tem sudorese, tem umas coisas assim. Que custa, né, tomar um banho, que custa escovar um dente, que custa lavar roupa. Ah, e sabe uma coisa, uma casa que deve ser muito ruim de trabalhar? Do Tony Ramos. Porque o Tony Ramos é muito peludo. Solta pelo. Solta pelo. Solta, deve soltar muito pelo, Tony Ramos. Ah, eu tô acostumado. Deve ser um saco o Tony Ramos, tô cara. Tô acostumado, tem o cachorro. É. Omelete Nuts. Que eu não entendo banheiro de mulher, cara. Eu não entendo. É difícil entender, né? Tem 72 tipos de shampoo, 45 tipos de creme. Eu preciso de um shampoo, dois em um, três em um, quatro em um. Quantos em um eles inventarem, deixe lá esse shampoo pra mim. Se tiver, fala, esse aqui faz tudo que você precisa. Ele faz conta de matemática, faz tudo. Ah, muito bom, deixa aqui. E eu preciso de um sabonete, ponto. Você nunca vai entender. E uma bucha poderosa. Você nunca vai entender. Eu gosto de bucha, esfregar. Bucha é bom. Uma bucha, um sabonete, e a bucha é dispensável, mas o shampoo que acumula funções e um sabonete bactericida resolveu meu problema, entendeu? Aí você chega lá no negócio da mulher, caralho, Dani Taranha, por que precisa de tanta coisa? Eu não entendo. Não é uma necessidade. Não, porque assim, você tem o... Nós não somos da mesma espécie? É o que dizem. Por que que, sabe? Não, porque, gente, é diferente. A mulher, ela gosta de variar, às vezes, no cheiro da coisa. Ah, esse creme tem um cheiro X, esse creme tem um cheiro Y, quero variar. Ah, esse shampoo é pra cabelo colorido, mas esse shampoo é pra cabelo não sei o quê. Mas você não sente o seu próprio cheiro. Ninguém blá, sente blá, blá. O próprio cheiro. Só na hora que tá ensaboando. Eu sei, mas você não gosta quando a sua mulher sai do banheiro, ela tá cheirosinha, gostosinha, não caralho, sei o quê. Eu vou contar um segredo não, agora para você não todas gosta as do cheiro da sua mulher, eu sei o segredo que você vai contar. Não, eu vou contar um segredo, agora para todas as mulheres do mundo. Ai, a gente homem não percebe, repara. Tá? É, então é nem muito segredo. Mas é psicológico pra mulher. O quê? Cheiro de mulher? Perceber. Você não repara... Ah, ela trocou de lavanda por flores do campo. Não percebo que troca, mas que tá cheirosa ou tal, qualquer coisa assim, lógico. Que tá cheirosa, sim, mas é pro caralho. Mas você não vai saber que ela trocou o shampoo. Isso, Érico. Ela se sente bem. Ah, hoje eu comprei um creme X porque eu gosto desse cheiro e meu marido vai gostar também. Por mais que você não repare, ela no psicológico dela tá resolvendo. No então, psicológico. No psicológico resolve. Então tá ótimo. Mulher mexe com a mente, vocês não podem esquecer isso. Mulher mexe com a imaginação, com a mente, vocês não podem esquecer. Vocês esquecem dessas coisas aí, dá nisso. No fundo, os homens pensam em uma coisa só o dia inteiro. A gente tem um exemplo aqui. É, o Hessel, né? Ele... Marcelo Hessel. Marcelo Hessel. Pensa em você o dia inteiro. Ô, Hessel... Sabe? Que tem um cheiro só, e é um cheiro... Não tem lavanda que resolva. Omelete Nuts. Hasta la vista, baby.